que a paz do Criador esteja convosco. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos. Meus irmãos, o motivo desta mensagem não é causar medo e nem alarde. É apenas aviso, alerta para o que já vem sendo avisado por muitos profetas em muitos milênios. Meus irmãos em Deus, meus irmãos em Cristo, o eixo do planeta Terra começa a se mover. Estrelas cairão. O princípio das dores se inicia. A seleção de almas se intensifica. Não se assustem com os desencarnes coletivos que se iniciarão. Não se assustem com os cataclismos que se iniciarão. Não se assustem com o tremor de terra, a abertura de fendas na terra, com as tempestades, tsunamis, maremotos, furacões. E não se assustem com as doenças que já existem, que vão se intensificar e nenhum outro remédio poderá proporcionar a cura. Não se espantem com doenças que vocês não conhecem, que se manifestarão em determinadas pessoas. Não se espantem. Tudo faz parte do planejamento de Deus. Tudo ocorre com permissão de Deus e no controle dele sempre. Nada foge ao controle. As dores do parto doem. As dores do parto doem muito. É normal a dor, para que depois haja a calmaria depois que o parto acontecer. Os princípios das dores se intensificam. Sob o meu comando, naves de irmãos, habitantes, oriundos de outros orbes, estão a postos para recolher todas as almas que se faz necessário que sejam recolhidas para serem relocadas nos planetas desta galáxia, os planetas necessários os quais eles devem habitar como nova morada do Pai, para terem novas oportunidades, assim como outros que irão habitar planetas em outras ilhas cósmicas no universo. Se faz necessário que haja esta seleção para que habite este planeta somente ovelhas, somente o trigo. É necessário que todo o joio seja separado do trigo. Estamos aqui para trazer essa mensagem, porque todos esses procedimentos e esses acontecimentos se intensificarão, todos esses eventos se intensificarão. Por isso, é necessário que, não pelo medo, mas por livre escolha e livre vontade, decidam em qual lado vocês querem ficar. Não há motivo, não tem mais como ficar em cima do muro neutro. É necessário que se faça a escolha, porque aqueles que estiverem neutros na concepção de Deus escolheu o mal, porque no momento qual nós estamos enfrentando agora, neste orbe planetário, se permanecer neutro, também Também significa não estar do lado do Cristo, não estar à direita dele. Se manter neutro também é uma escolha. Nós não queremos assustar ninguém, porque tudo será feito na mais perfeita ordem, sem sofrimento. Todos os que serão expatriados serão muito bem recebidos, serão amados por nós, orientados e relocados. Com respeito, porque são vidas, são filhos de Deus, e todos nós já passamos por isso. Exatamente pela experiência que nós temos por já ter passado por isso, nós compreendemos o tempo de cada um. Cada um espírito tem o seu tempo para crescer, para despertar, para evoluir. Aqueles que querem permanecer na inércia, na zona de conforto e não querem evoluir, respeitosamente serão convidados a se retirarem para continuar o seu processo evolutivo em outros mundos, de acordo com o que eles escolheram, com os seus grupos kármicos, os quais eles se afinam, para que possam, com alegria e felicidade, continuarem evoluindo em outra casa planetária, que também é uma casa de Deus. Cada um terá o seu ensinamento do jeito o qual escolheram. Os emissários do Cristo, muitos estão reencarnados e outros estão sendo levados à reencarnação neste orbe planetário, para que possam auxiliar no progresso desta humanidade. A cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, década, mais emissários reencarnam e menos espíritos voltados ao mal reencarnam. Quanto mais encarnam espíritos da luz, que vibram no amor e na fraternidade, aqueles que vibram no ódio vão sendo retirados cada vez mais. Aqueles que fizeram as suas escolhas em permanecer nesta vibração e nesta sintonia. Estamos aqui com muito respeito, com muito amor, com muita fraternidade, com muita tranquilidade, em paz, sempre na paz de Deus, para realizar todo este trabalho de amor para com os nossos irmãos que ainda precisam de instruções, que ainda precisam recomeçar. Alguns outros precisarão recomeçar mais uma vez. Não julguem os nossos irmãos. Não sintam raiva deles. Não excluam eles. Eles são filhos de Deus. Ajude-os no que puder, sem forçar. Ajude-os com amor. Tenham paciência com eles. Tenham tolerância. Tenham compreensão. E, meus irmãos, pensem sempre a nível de eternidade. Não pensem a nível de poucos anos ou poucas décadas, porque poucos anos ou poucas décadas não significa nada em termos de tempo. Com relação ao tempo universal, o tempo eterno. 30 mil, 40 mil, 60 mil anos para Deus são 6 segundos. E Deus sabe onde esses irmãos vão chegar depois dos milênios, os quais eles reencarnarão encarnação após encarnação nestes orbes planetários. Deus sabe onde eles vão chegar. Muitos deles se tornarão grandes profetas, se tornarão espíritos muito evoluídos, se tornarão médiuns em planetas para ajudar no progresso da humanidade no tempo certo, depois que eles passarem por todo o aprendizado nos milênios a fio nesses orbes prisão, nesses orbes hospital para espíritos. Após se curarem, muitos deles se tornarão profetas, cientistas, espiritualistas e muito mais. Então enxerguem eles não pelo que eles são agora, mas pelo que eles irão se tornar no futuro. Espíritos da luz, do amor, da fraternidade e da paz. Não existe outro caminho. Um filho de Deus pode retardar isto, mas nunca impedirá isto. Não tem como. O caminho é sempre o caminho do amor e da fraternidade, não importa quanto tempo demore. Estou aqui em nome de Deus e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade para estar falando com os meus irmãos em Deus, aqui no planeta Terra. Muito obrigado. Que a paz, a luz, a fraternidade e o amor estejam convosco.